Cadê? Foi aí? Tentando botar ele aí. Peraí. Oi, delícia. Ah, botar ele aí, né? Oi. Beleza. Mandei mensagem aqui pra ele atender, mas. Cadê esse baiano agora, velho? Tô livre, eu posso. E some. Já tá apanhando de novo, velho. Ei, esposa. A mulher dele escutou ele falando: tô livre, Ah, tá livre, é. Aham, peraí que eu vou arrumar a roupa pra você lavar. Reparar a merda que você fez da última vez. Cara, pior que eu tô aqui no microfone, ó. Eu tô no quarto quietinho, que o meu irmão mais novo tá dormindo. E a janela tá até fechada, mano. Teu irmão tá dormindo? O que que nós vamos falar hoje? Rapaz, um baiano aí falou assim: eu vou falar de games antigos. É, isso Game. o Zinov já faz, já aquele chato da porra. É, mas cadê ele? Pra falar. Cadê? Cadê? Cadê? Tá Cadê? atrás de você. Ai, ai. Vocês vão começar a gravar agora pra eu dar uma mijada boa? Rapaz, já tá gravando, viu? Só pra te falar isso. Porra, me fodido, né? Partindo do momento que eu faço a chamada, já começa a gravar, cara. I'm Batman. I am the one who knocks. Dead or alive, you are coming with me. It's gonna be legend. Wait for it. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Está entrando no ar, BNWC. É uma merda, minha mãe. Você sabe que o Naldo não vai cortar isso, né? É, eu sei, me fodi, né? Porra, já gravar é. Podcast é a mesma coisa que cagar com a porta aberta, o banheiro, porra. Olha, geralmente não é, mas sendo o Naldo... Sim, pode esperar qualquer coisa. Ah, sim, com certeza. Pô, tem hora que o Naldo desenterra uns negócios, mano, que nem eu que parti. Acho que um podcast só que eu não participei e eu não lembro. Eu vi todos. E tem hora que desenterra uns negócios que eu falo, caramba, mano, da onde surgiu isso? Porra, ele edita, né, cara? Ele edita, ele escuta tudo mais de uma vez e não. Se eu não me engano, lá pelo sexto ou pelo sétimo episódio da primeira temporada, tem um advogado lá, ele é negro, né, afrodescendente lá, americano, que todo o comportamento dele, toda a moral e todo o conceito dele de boa pessoa foi baseado num filme que ele tinha assistido quando moleque, em que conta a história de um cara que foi preso e foi estuprado na cadeia. Então ele tem um cagaço foda a respeito disso. Não, não, eu não vou roubar maçã no quintal do vizinho porque eu vou ser preso e vou me estuprar na cadeia. E o caralho, eu acho que vocês podem começar a se preocupar, viu, com esse medo aí. Que é o que vai acabar acontecendo. Chegar lá na cadeia, o policial ainda fala assim, ó, sabe por que foi preso, filho da puta? Fez um programazinho aí falando de negro aí. Aí você vai ver as jebas pretas que vão te aguardar lá na. Fala nisso, tem um probleminha, viu? Que é o seguinte, fala aí. Tava conversando com o Roberto e com o Thiago, e eles querem continuar sendo chamados de Roberta e Thiago. Quer dizer, de Roberto e Thiago. Quem é Roberto, seu filho da puta? Quem é Roberto? Rodrigo, perdão. Pai, ele faz essa porra de. Caralho, ele faz de propósito essa porra, cara. E eu não falei que eu queria porra nenhuma. Eu falei que pra mim não tem diferença, nunca teve. Porra, ele edita, né, cara? Ele edita, ele escuta tudo mais de uma vez e não adianta. Mais de uma vez? É porque ele tem que editar. É muito castigo pra uma pessoa só. Paz, olha aí. Não. A gente convida o cara com boa vontade. Filho da puta. Caraca, olha só, velho. Eu vou tirar. Calma, aí, coraçãozinho. O Smith acho que foi o 12, não é? Deixa eu... Não vai ter parte 2, não, Ricardo? Rodrigo. Rodrigo Ricardo. Cara, a carreira do Will Smith. Eu não falo das nuances do, da interpretação dele. Eu vou te tirar, hein? Você já tá já cruzando. Nem começou. Tô falando igual um retardado aqui no mudo. Tu é burro, hein, velho? É burro, hein? Porra, depois fala, né? Eu escuto de pessoas aqui que são ligadas a mim, que eu ofendo muito. É, se eu fosse você, não, os seus amigos, eu não gravava, porque você ofende. Essas pessoas não sabem. A gente gosta, talvez a gente goste. Essas pessoas não sabem o que eu faço com vocês, cara. Ah, vai dizer que é ruim. Já morreu aí, Thiago? Os tiros? Não, tô vivo. Essa vez não era nada, não. Thiago, qual é a facção aí, Thiago? Aqui, sei lá qual que é, mano. Sei lá. Aqui atualmente, a que mais comanda aqui é o PSDB. Cara, só fala pro Naldo cortar isso, pra ele lembrar que ele tem que cortar, porque, né? Você sabe que toda coisa que você manda o Naldo cortar, aí que ele não corta, aí né? Aí que foi, meu. O que que não é fácil, seus viados, bicho? Eu tenho que pesquisar pra parecer que eu não sou burro. Cara, eu sei, ó, eu sou o cara do podcast que fala que vou estudar todos os temas e chega na hora eu não estudei nenhum. Cara, mas desde o primeiro... Não, minto. Teve um só que eu estudei, que não foi pro ar, que foi aquele do Expresso do Amanhã, com o Chris Evans. Foi o único. Ah. O único que eu estudei não foi pro ar. Quem é que come gente? Quem é que tá digitando? Então, quem é que tá digitando aí, cara? É o Thiago, o viado. Porra, bicho. Thiago, a gente tá gravando. Cara, é você, né, Leandro? Vamos falar de Ghost in the Shell. Não, que Ghost in the Shell. Eu não assisti. É, também não tem muita coisa que falar. Eu não entendi muita coisa que todo mundo fala que é mó fodão. Eu não achei nada demais. Só vai ter a Charlene só de bom, só assim. Charlene? É. Scarlett Johansson é a Charlene. Ah, tá. Que é o boy em certas coisas. Por causa do tamanho da calda. É que eu tenho que beber alguma coisa. Quando eu bebo alguma coisa, eu fico mais rápido. Ah, isso explica muita coisa. Caralho, ontem eu assisti um negócio muito bom, nacional. Chama Um Contra Todos. Já ouviram falar? Da Fox? Se é da Fox, não. Eu já não quero ver. Caralho, é bom, Rodrigo. Não pode ser. Não pode ser, galera. Não. É você que é não, burro. Eu entendo você, mas dá uma chance. É bom pra caralho, velho. Dá uma chance. Já estragaram a cronologia aí desse programa também? Não. É nacional a parada. Ah, mas é da Fox, velho. Não tem cronologia pra ele estragar. Na cronologia da Fox, o presidente do Brasil é o Aécio. Corta isso, Naldo. O Xerécio. Fazer um negócio atual. O Eike Batista é o presidente. Puta que pariu. Corta isso. Ele não presidente mais nada, não. Corta isso. O Eike Batista nunca foi presidente de nada, velho. Ele era laranja. Era isso que ele fazia. Ele era o laranja? Ou ele tinha laranja? Ele era laranja, pô. As empresas americanas... E tinha laranja também. É, as empresas americanas vinham roubar dinheiro, investir aqui no Brasil. E quando você tem uma pessoa, um brasileiro de frente, você tem mais acesso a certas paradas. E ele era esse cara. Ele botava o nome dele lá, Eike Batista, os caras vinham, roubavam tudo que era possível e iam embora. E largaram tudo na bomba dele. E ele vai fazer o quê? Ele vai pagar? Porra nenhuma, ele tá milionário. Escondeu a grana dele, diz que tá pobre, não tem que pagar nada. Eu acho que eu não devia estar falando isso, né? Mas ele tá pobre ainda? Ele diz que tá pobre, né? Nada. Ele diz que tá, né? É, mas ele tá pobre igual a gente ou pobre igual gente dele? Deve tá lá na Moca, lá, curtindo. Ele ganhou muita grana, sim. Será que ele tem bidê? Se ele tiver bidê, ele não tá mal. Mas quem tem bidê tem grana, né? Quando eu era criança, eu achava que sim. Não. Achava que era bosta. Não, não tem nada a ver isso não, cara. É, eu tenho bidê, agora eu sou pessoa direita. Lá na... Eu tinha um parente aí que morava num apartamento fuleiro e tinha bidê. Se bem que era um apartamento fuleiro. Ah, é? Se bem que era um apartamento fuleiro em Copacabana, mas... Um apertamento, né? Nossa, mas tá em Copacabana não é fudido, caralho. Não, hoje em dia é, velho. Quem mora em Copacabana hoje em dia é velho e puta, porque... Né? Pra servir o... Prestar serviço pros gringos ali, né? Já foi bom. Problema, negócio de ganho. Como pode uma hora dessa, enquanto acaba aqui, puta paga? Ai, tá, eu vou silenciar aqui meu microfone, dá licença. A primeira vez que eu vi um bidê, eu fiquei muito assustado. Porque eu achava que era um vaso também. Aí começou a jogar água pra cima. Aí foi água na cara, foi na puta. Não foi que na pariu. Cara, velho, não foi. Foi na cara, assim, bateu na parede e foi na cara. O cara mora, o apartamento que eu fui do meu tio, ele era o primeiro andar de 20, então a pressão era doida. Bateu na parede e voltou na cara. Nossa. Eu não sabia que tinha que sentar igual o Joker. Eu achei que tinha que sentar normal, sabe? Não sabia que tinha que montar no bidê. Puta, que papo merda, né? Você recebeu aquela água de fezes na cara, é isso que você tá querendo me dizer. Sim, sim. Sim, isso sou saudável pra você ver. Essas mães que não deixam criança sair na chuva e tal. Não tem uma crítica. Mas quanto a isso aí, rapaz, eu não acredito nesse negócio, não. Lá perto de casa tinha um rio que, com o passar do tempo, com os esgotos ilegais lá, aquela merda toda lá, ele acabou virando um valão, né, velho? E chovia. Porra, que delícia, hein? É, chovia, a molecada ia lá, dava mergulho naquela porra, chutava a bola lá dentro, mergulhava lá dentro pra pegar, e tá todo mundo vivo até hoje, cara. Ninguém nunca. Você vê, criou defesa. Ninguém nunca teve. Rapaz. Anticorpo. Rapaz, eu entrei tanto naquela porra daquele rio barra valão lá pra pegar bola que eu, em algum momento da minha vida, eu acredito que eu já tenha tido o vírus da AIDS, né? É, mas. Você tem todo. É, ele se anularam. É, ele entrou no meu corpo assim e falou assim: porra, não dá não, velho. Pro organismo desse cara, não dá não. Isso é uma sopa radioativa. Pra mim, não dá não. Aí ele resolveu sair na urina. Só pode ter sido isso, cara. Você vê, você tem gripe, essas viadagens que o povo tem hoje em dia? Não pego nada disso. Então, agora hoje em dia a criança não pode sair na chuva. Não, cara, eu considero isso uma puta de uma sacanagem. Porque se a evolução te marcou pra você ter intolerância a alguma coisa, você merece morrer, cara. Isso, alguma coisa tá errada. É. Por exemplo, criança que é intolerante à lactose. Você errou, você falhou, porra. Você... Ah, é. O Rodrigo tá assistindo muito Black Mirror. Cara, mas ó, eu quando era pequeno, eu era alérgico a morango e a chocolate. Cara, caralho, por que você não se matou logo? Porque se tem duas coisas que eu mais como nessa vida hoje em dia é justamente morango e chocolate. Ué, e passou a alergia? É, sei lá, mano. Tá, então era verdade. Não era alergia. Não é, não, cara. O que acontece é que se você. Um dos tratamentos pra isso é que. É você induzir a criança a pequenas doses, pequenas quantidades pra ela desenvolvendo a tolerância. Por isso que... Não, alergia, sabe, é quando a pessoa pega e toma alguma coisa e morre. Se a minha mãe tomar aspirina, ela morre. Não, isso é alergia. Não. Isso é alergia, seu burro. A gente tá falando de intolerância. Ah, tá. Porra, presta atenção. O Thiago falou alergia. O Thiago falou alergia. Pode voltar, ele tá aí. Rapaz, mas se eu sou moleque e eu passo mal, assim, eu vou no médico. E o médico fala assim, ele é intolerante a chocolate e a morango. Meu irmão, eu sentava na frente com uma montanha de chocolate, uma montanha de morango, comia e chorando em lágrimas. Eu não me arrependo, nunca me arrependerei. Ah, comia igual um tarado. Que se dane, velho. Você vive uma vez. Ah, morria feliz. É, e quando morrer, você ainda botar assim, hashtag não me arrependo. Eu já fiquei, acho que 3 anos sem comer ovo já. Mas não foi de alergia, não. Foi de sacanagem que me falaram mesmo. Mas chupou quantos nesse meio tempo? Opa! Não. Vários. Então você tá no lugar certo. Não, não, mas o que eles falaram, que tá ligado quando você quebra o ovo e tem uma linhazinha branca? Ai, cara, que sim. Burro, velho. Aí eles falaram que era. Eles falaram que era a porra do galo. Eu nunca mais comi. Era a gala do galo. Tu é burro, tu caiu nessa, hein? Eu caí, fiquei 3 anos sem comer ovo. Puta, eu vi o ovo e já lembrava. Caralho do céu. Ai, meu Deus do céu. Nunca tinha ouvido essa, mano. Menina que trabalha profissionalmente. Porra, agora você tá, né, Thiago? Menina que trabalha profissionalmente aí, consome direto e não morre, você ficou com nojinho aí? Do galo. Você vê, mas é mesmo? Claro que não. Ou você está de sacanagem? Claro que não, velho. Ah, bom. Hoje é burro. O ovo já é um bagulho fecundado já, cara. Você tem que ser burro. Tanto que se o ovo continuar o processo natural dele, ele vira um pinto, né, porra? Se for chocado e tudo, ele vira. Quer dizer que os gametas já foram fecundados. Tu é burro, velho. Caralho, agora me deu menos vontade de comer ovo. Na verdade, lembrar que... pra trazer... Que ele é um feto, caralho. Pra trazer pra termo... pra trazer pra termos humanos, você estaria comendo um embrião, cara. Você não estaria comendo um óvulo, não, um óvulo ou um espermatozoide. Você tá comendo um... Não, é embrião, não é feto ainda. Porque tem ovo que você... Então melhorou. Porque tem ovo que você abre e às vezes já tem o pintinho formado lá, o passarinho formado lá. Cai da árvore assim, já tem ele semi-formado lá. Aí sim é um feto, mas enquanto não tem essa formação, é embrião, cara. Você tá comendo as duas galas juntos, você não tá comendo uma só, pode ficar tranquilo. Mas algumas, eu tô na gala. Tem algumas aí que até acha pelo em ovo, hein? Só queria dizer isso. Olha só, velho. Olha só, que cretino. Que capa bosta, arruma isso. Ai, Thiago, viado bicho. Nessa época, o que, que aconteceu? Eu tava fazendo a capa, aí não lembro o que eu fiz na mão, mano. Eu fiquei uma semana com a mão direita engessada. Aí eu tinha que entregar a capa. E eu não conseguia fazer o Photoshop com a esquerda. Cara, aí teve uma hora que eu falei, ah, vai sair mesmo, aí saiu a capa. E foda-se. E foda-se. Ah, eu lembrei. Eu fui sair do ônibus. Eu não conseguia fazer o Photoshop com a esquerda. Leia esse bronha. Quase isso. Não, mas eu lembro que eu fui descer do ônibus, na verdade. Aí eu tropecei no buraco assim, caí, coloquei as mãos no chão assim, falei, ah, beleza, né, mano? Pá, levantei. Daqui a pouco minha mão começando a doer, minha mão começou a inchar, pá. Uma semaninha com a mão engessada. É porque é gordo, pô. Assim, magro não se machucava. Que... Foi bom você citar isso? Porque eu queria dizer que em um ano eu perdi 10 quilos, tá? Que ridículo, velho. Fica ano. Tranquilo que você vai achar já já. Um ano, perdi 10 quilos. Em um ano ele perdeu 10 quilos, agora só falta 90 anos pra ele perder. 90 anos. Em 90 anos ele vai perder tudo que ele precisa perder. Não, de acordo com o MC lá, essas porra toda aí, eu preciso perder mais 10. Ah, que MC? Você acredita nessas porra, velho? Não, mas na verdade eu quero perder barriga mesmo. O meu problema é só barriga. Ué, o meu também, o meu problema na minha vida é só barriga. Se não tivesse ela, o meu IMC é a rampa. Se você sobe e não morre ela, quer dizer que você tá bem. Agora é sério, quanto tempo até o DJ Trump fazer merda? Rapaz! Oxi! O Trump já vai... tá fazendo? Ele não vai fazer merda nenhuma, cara. Aquilo foi discurso pra conseguir os votos daqueles americanos caipiras retardados, cara. Ele não vai fazer também nada. Acho que ele tá regando. Não vai fazer nada, cara. Porra, o que ele vai fazer é um monte de obra no Iraque, no Quinto dos Infernos, e vai fazer guerra aí pra manter as empresas dele pra ganhar dinheiro do governo americano. É o que ele vai fazer, os amigos dele, é o que já acontece por aqui, né? Metendo empreiteiro em tudo quanto é lugar e roubando dinheiro. Naldo, corta isso. Então, eu lá virou o Brasil agora? Depende. Ou vai virar? É, eu tô achando que ele não tem todo esse poder que ele fala que ele tem, não. Não vai fazer nada, não é maluco. Ah, vai fazer porra, né? Se ele começar a fazer muita coisa, eles somem com ele, né? Só sei que não é bom dar ideia. Rapaz, o Trump vai ser um presidente. Ele vai ser igual o bostão do Temer aí, cara. É caricato só, é só um boneco que eles botam lá pra ficar lendo discurso escroto e é uma galera que comanda por trás, cara. Porra, esse Temer é um bosta. Vamos fazer uma coisa revolucionária aqui. Vamos. Ficar lendo notícias estranhas na internet, velho. Pô, agora? Olha, vou até abrir. Opa! Olha essa agora aqui, cara. Agora você tá louca. Ah, manda. Com garras de Wolverine. Homem tenta agredir o outro e vir de fora. Velho, o cara fez garras de Wolverine com verga. Ah, não. Eu vou mandar pra você. Puta, acabei de achar. Achou? Achei a notícia. Caralho. Achei. Olha isso. Caralho, velho. Um dia um. O cara tá com brincadeira, velho. Olha isso, velho. Você vê um cara, você vê o Wolverine vindo pra cima de você, o que você faz, Rodrigo? Não é no quadrinho, é na vida real, velho. Não, peraí. O Wolverine? É, ovo. Não, o cara. Você vê o cara com garra, você não vai perguntar pra ele se é Wolverine ou não. Porque ele tá vendo pra cima de você. Porque lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, tinha um Wolverine de Madureira, eu acho. Esse cara tá no Facebook tudo, cara. Eu não sei. Uma Wolverine da Zona Norte, uma parada assim. Velho, o cara era muito. Ele, assim, era um, ele era assim, eu não sei se pode falar, não sei se vai aparecer. Ele era um paraibinha, né? Ah, pode falar. É, ele era um paraibinha. Depois o Naldo dá um. Ele era um paraibinha assim, aí em São Paulo vocês chamam todo mundo de baiano, né? Era um baiano. Que... É, atualmente eu tô chamando ele de Naldo, hoje já faz, né? Ah, sim. Que o cara, velho. Nossa. Não aguentava um cascudo. Então se fosse... E ele usava o corte de cabelo do Wolverine. Ele achava que ele era o Wolverine mesmo. Esse cara, se ele viesse pra cima de mim... Ah, dava um bandão nele e tava tudo certo, cara. Mas caralho, você mandou as garras dele? Que eu não tô achando, cara. É que eu tô no planeta bizarro lá. Mas eu acho que não precisa nem entrar, né? Ah, não, caralho. Tá caralho, velho. Eu não acredito nisso. Não, mas ele não tava com o intuito de parecer o Wolverine. Ele fez pra... Pra agredir mesmo, olha. Ele tem até uma proteção aqui no braço. Um cano de PVC, a proteção do braço. não é PVC, não. Caralho. Olha aí. A vida. A vida imita a arte. Quanto droga, hein? É. Mas vamos pensar bem: isso aí não é uma arma muito útil, né? Se eu tivesse pegado um velho, vergalhão velho, e. Velho, velho, dá uma analisada na garra dele, no. No apoio da garra. É aquela parada de abrir e fechar a janela, velho. Puta que pariu. Eu vi que eu tava reconhecendo essa porra, mano. O cara é engenhoso, hein. Velho, caralho. Bosta, não, ele tava com muita vontade de matar o cara. Ele afiou o vergalhão, velho. É? Cara tava com muito ódio, hein. Ai. Eu vou tentar aqui achar o perfil do Wolverine da Zona Norte, lá do Rio de Janeiro, pra mostrar pra vocês as condições que do Paraíba, velho. Mas um cascudo ele não dá, velho. Não aguenta. Bósnio abaixo, calção de rival e é expulso de jogo. Que isso? Eliminatórias na Europa. Eita, esse é o futebol que precisamos. Vocês leram a notícia, velho? Vocês leram a notícia? Um homem de 53 anos foi detido na tarde de domingo. O cara correu atrás de outro de 45 anos. Os dois discutiram. Olha só! Os dois discutiram após o cachorro de um deles ter invadido o quintal do outro. Ah, é. Aí ele falou assim: teu cachorro invadiu aqui, espera só um pouquinho que eu vou lá pegar um negocinho. Velho, já eu volto. O melhor do Brasil é o brasileiro, cara. Não é possível. Sim. Caralho, velho. Eslováquia tem campeonato de coveiros. Não, mas pera. Isso aí é interessante, mas é pra quê? É pra ver quem. Então, é pra eu ver não sei quem... se eles praticam. É pra quê? É pra ver quem enterra mais presunto? É pra ver quem te enterra primeiro. Que isso? Deixa eu contar. Eu aqui num ambiente amistoso. A competição ocorreu na cidade da Eslováquia. Dressing, durante a Feira Internacional de Produtos e Serviços Funerário, e participaram 11 duplas de coveiros. Eles foram avaliados no quesito habilidade, velocidade e qualidade estética das covas. Cara, olha a chamada da notícia. Duplas disputaram para saber quem fazia as covas melhor, mais rápido e mais bonito. Oh, mas você tá vendo a notícia? É umas covas bonitas pra caralho, velho, olha. Peraí, cara, como assim? É quadradinha. Não, tem umas covas feias pra caralho. Conheça o Michelês, idioma falado pelo presidente da república. Rapaz, pula essa notícia aí, pula. Cara, esse é um negócio que eu acho muito inútil. Os caras fizeram uma cafeteira com peças de Lego. Cara, qual é a graça, velho? Não. A pergunta é, funciona? Lê direito. Quem que fez a cafeteira? Quem fez a cafeteira? YouTube. Russos. Youtubers. Youtubers, a raça mais agradável do mundo. Mas tem russos youtuber também, só que eles são russos. Tem aquele cara que pulava prédio pra caralho lá, eu acho que ele morreu. Nem sei quem é. Então, ele é um cara que morreu, que era youtuber. Devia chamar Yoskoslavics. Vronskaskins. Ó, tem mais comentário aí, gente. O cara tem orgulho de ser chamado de youtuber, né? Youtuber. Ah, podia chamar de produtor de conteúdo, né? Menos. Nossa, cabra nasce com rosto humano e criado. Invasor é imobilizado por panda ao invadir o recinto do animal. Por panda. Após que mataram o panda. Mataram o panda? Não, deixa eu ver. Eu tô falando que eu aposto. Não duvido nada, não. Ah, assisto o vídeo, não vou assistir. Que esse cara tá fazendo? Ah, o cara é dodói e foi lá ver. O panda, e o panda pegou ele. Porque todo mundo acha que o panda é de sacanagem, né? Não esquece que é um urso, essa porra. Você lembra daquela criança que pulou lá e o macaco ficou carregando ela pra lá e pra cá? Porra, ia bater no macaco. E mataram o macaco, mó sacanagem. Nossa, mano, eu fiquei puto na vida com aquilo lá, velho. Porra, o macaco tava cuidando da criança, velho. Que sacanagem. Sim, tinha que atirar na criança. Não, não, brincadeira. Polícia recaptura porco fugitivo chamado Kevin Bacon no Canadá. Isso é que é nome de porco, caralho. Kevin Bacon. O melhor nome. Animal de polícia feliz ao ser encontrado foi devolvido ao seu dono. A polícia recapturou um porco fugitivo chamado Kevin Bacon na cidade canadense de Dartmouth. A polícia regional de Halifax publicou fotos do policial Cody Schustes ao lado do porquinho, que foi devolvido ao dono. Ele disse à imprensa local que foi a primeira vez que teve que lidar com um porco em serviço e que ele deu muitas risadas. Segundo o Cody, o fugitivo ficou feliz em ver os policiais e se rendeu pacificadamente, sendo depois devolvido ao seu dono. Sim, é. Não sim, antes de uma sessão de fotos. Meu cara, Deus, mas o porco ficou feliz em ver o cara? O policial. O porco que você ligou? Minha pergunta também era essa. Caralho, o porco, velho, ficou contente ao ver o policial. Ele sabia que ia voltar pra casa. Caralho, o porco ficou feliz. Eu nunca vi um porco feliz. Pô, mas isso é uma coisa curiosa, cara. Tem, parece que são dois ou três animais só que conseguem rir, que tem risadas identificadas. Parece que é o ser humano, é o chimpanzé, né? Logicamente, né? E um tipo de rato, uma espécie de rato aí, que tem uma resposta, que tem uma resposta proporcional ao riso. Fora isso, nenhum outro animal ri, não. A gente até tem a impressão de que o animal tá rindo, mas ele tá rindo, não. E a hiena, não, né? Não, hiena não, né, caralho? Hiena é o... Porra, é a comunicação dela, né? Caralho. Mano, eu tô lendo aqui pra ver se eu tô lendo errado, mas não tô lendo errado, não. Motorista bêbado é preso nos Estados Unidos ao colidir com um helicóptero em rodovia. Ele bateu no helicóptero na rodovia. Mas o helicóptero tava voando? Então, eu acho que não, né, Rodrigo? Velho, eu não sei. Um motorista americano de 26 anos protagonizou uma cena bizarra na manhã de domingo 23 em uma estrada perto de Guadalupe, o novo estado do México. Alcoolizado, Glenn Livingston foi preso depois de bater em um helicóptero médico e no caminhão de bombeiros que participava de um resgate na rodovia com impacto. O helicóptero virou e, por sorte, não havia ninguém na aeronave no momento. Caralho, ele atropelou o helicóptero mesmo. O helicóptero tava pousado fazendo um resgate, ele foi lá e atropelou ele. Porra, deixa eu mandar o link aí pra vocês verem o helicóptero. Parabéns. Tem uma boa aqui, ó. Homem casa com cobra que acredita ser a reencarnação de sua namorada. Um homem se casou com uma cobra de estimação, pois acredita que a falecida namorada tenha reencarnado no réptil. O caso aconteceu na Tailândia, como não, né? Não. Foi noticiado pelo meio online. Os dois passam um dia juntos assistindo TV, tirando fotos românticas, aproveitando, caralho, de jogos de tabuleiros e até mesmo indo à academia. Praticante do budismo, o homem que não teve identidade revelada perdeu a namorada há 5 anos. Velho, isso é surreal. Fica a pergunta, né? Como? Como, Rodrigo? Mulher compra raspadinha para provar que loteria é perda de dinheiro e ganhar 1 milhão. A americana queria convencer o marido que é turista a apostar, mas acabou surpreendida. E vou ler o resto. Cara, você joga na Mega Sena? Não. Você joga, Rodrigo? Rodrigo tá respondendo o pessoal no grupo. Não, eu não jogo, não. Caralho, velho, vocês nem gostam da esperança, do gostinho da esperança? Cara, loteria é pra pessoas que são ruins de matemática, cara. Não é ruim de matemática. Você paga, acho que é 1,50 pra você ter um pouquinho de esperança na semana. Pensou? Se dá. Você sabe que na própria matemática você tem chance mesmo. Ou não. Porque ali no enquanto a apuração tá sendo feita, você é milionário por alguns segundos já. Sim, é esse gostinho, não é nem por ganhar, é o gostinho de você fazer seus planos. Nossa, eu já fiz vários planos. O que você faria, Rodrigo, se você ganhasse? Faz, se eu ganhasse na minha vida, mas depende, peraí. Quanto seria o prêmio? Eu quero detalhes. Ganhou, Rodrigo. Quanto seria o prêmio? Peraí. Vamos ver agora. Vamos ver o prêmio atual. Você vai jogar na próxima e você vai ganhar. Deixa eu tá abrindo aqui. Rapaz, vocês receberam aí a mensagem da reportagem do cara da cobra? Não. Não tá saindo. Velho, tem as fotos do dia a dia do cara com a cobra, cara. Eu vi isso aí, mano. Isso é sensacional, olha aí, cara. Rodrigo, são 5 milhões e 800 agora, o próximo concurso. O que você faria? 5 milhões? É pouco. Eu não faria nada. 5 milhões não dá pra fazer nada. Essa porra eu gasto no final de semana. Então vamos brincar, porque já tá chegando perto mesmo. A da virada tá acumulada em 59.209.924 reais. Tá, o que você faria com esse dinheiro? Mas qual é a previsão do prêmio total? 250 milhões por aí? É, eu acho que sim. Rapaz. É sempre 250. Eu passo de 250. 250, o que você faria com isso, Rodrigo? 100 mil dólares. Mulheres, automóvel, mulheres, iate, mulheres, mansões, mulheres. Sim, você ganhou. Primeira coisa é fugir, né? Não, primeiro não dá pra fazer nada com essa grana. Como não dá pra fazer nada? Não dá pra fazer nada sim, Rodrigo, cara. O que dá pra fazer com 250 milhões, cara? Não dá pra fazer nada, cara. Tudo, cara. Pega aí uma mansão, por exemplo, aí. Num lugar bom. Num lugar bom. Não é, porra, mansão no Guarujá, não. Tô falando num lugar bom. Vê o preço. Dá mais do que isso aí, cara. Não, mas eu tô botando um teto pra você, mas você não tem nem imaginação o que você faria? Sei lá. Cara, se eu ganhasse 250 milhões, uma certeza eu te dou, eu morreria. Por quê? Cara, quando a grana batesse na minha conta, eu só ia falar que chama aquelas paniquetes todas lá. Liga lá pro herdeiro do Pablo Escobar e manda vir tudo que eles tiverem lá. Caralho, não ia durar um mês, não ia durar um mês. Fecha a Ambev lá, velho. Em 24 horas eu tava morto. Fecha a Ambev, traz tudo que eles tiverem lá. Mas assim, o que você teria vontade de comprar? Assim, um bem material? Assim, que você hoje você não compra, porque você fala assim, porra, eu não vou gastar dinheiro com essa porra. Não, falando coisa boa, Thiago. Hoje, no momento, eu comprei um ônibus, viu? Um ônibus? É, um ônibus. Caralho, velho, é muito fodido. Um ônibus? Pra que você quer um ônibus, Rodrigo? Não, mas um ônibus legal, né, cara? Cara, mas pra quê? Pra onde você vai com esse ônibus? Eu vou atrás da sua mãe, velho. Mamãe, vai. Olha só, que curioso do caralho. Não, cara, eu ia comprar um ônibus e ia personalizar ele, sei lá. Sim. Aí você ia tirar todos os bancos, botar na piscina, uma hidromassagem. Sim. Ah, agora sim, nós estamos conversando. Sim, assim. Porra, aí sim, enfim. Não ia ser um ônibus. Se bem Se bem que 250 milhões já não seria mais um ônibus. Eu já compraria, sei lá, alguma coisa perto de um iate desses, bem pobrinho, pra sobrar grana. Porra, um iate não é pobrinho. Pobrinho é aquelas caçambas que você leva, aquela piscininha azul de plástico pra praia. Aquilo lá é pobrinho. Vê aí na internet aí, qual é o iate mais barato que você acha aí? Porra, nunca vi isso, vou ver isso agora. Preço iate. Tem coisas que só o nosso podcast faz por você. Sei. Aluguel, não quero aluguel, eu quero comprar, cara. Não é possível que tenha no Mercado Livre. Porra, tem no Mercado Livre. Não, mas no Mercado Livre tem as... Caralho, velho, eu não acredito. Ó, 139 mil. Não, mil não pode ser. É, ué. Não. Ou o cara... Ah, acho que o cara pôs isso pra depois negociar com ele, né? Que o preço deve ser muito... Mas é ajeitado. Não, não é ajeitado, não, é vagabundo. Eu não quero um iate. Eu não quero aquele iate que você estaciona outros iates dentro dele. Eu quero um iatezinho, pá. Né? No, então, tem um aqui, 580 mil. Iate Intermarine. Não, cara, velho, pela caridade, cara. Um iate vagabundinho, já assim, por baixo, não pode ser menos de 15 milhões. Você acha que eu já não fiz essa pesquisa? Caralho, põe aí no Mercado Livre. Põe aí. Não, porra, cara, você vai comprar. Ah, sim, você vai comprar o iate no Mercado Livre. Vou qualificar o cara ainda. Muito bom esse iate. Olha só. Azimuth 60. Ó. Ah. É, 18 metros, 2 milhões de dólares. Mais de 8 milhões de reais. Aí, não dá pra você manter um desse aí? 18 metros. Então. Tô te falando, dá. 8 milhões. O de 22 metros sobe pra 16 o preço. Vamos ver se esse Azimuth 60 me atende. Ah, não. Ele é uma lancha, ele não é o iate. Lancha eu não quero, lancha é coisa de pobre. Caralho, é difícil você achar um negócio desse pra você comprar. Se você ganhasse hoje... Olha aqui, peraí. Lancha... Não, isso é lancha. Lancha que é pobre. Ah, velho, a lancha, 32 milhões. Quem vai comprar uma droga dessa, velho? Caralho, velho. No lugar de 250 milhões eu vou comprar uma lancha. Tem um aqui. Iate Azimuth 42. 2 milhões e meio de reais, uma bosta. Azimuth 70, 11 milhões. Uma bosta. Não, eu não quero. Vendesse esse arte, eu roubava o resto da minha vida. Procura aí, ó. Azimuth 70, 11 milhões. Não me atende. Muito pequeno. Ai, cara. E você, Thiago? O que você faria, cara? Azimuth 83. Aí a gente tá falando. Opa, caraca. Vamos ver. Procura aí. O 83 BR? BR porque é o brasileiro, né, gente? Eu não sei, é o nome que tá aqui. Que seja, 20 milhões. Porra, aí sim, tá aí bom, estamos falando. Se é pra comprar, vamos comprar um bom, né, caralho? 250 milhões, bicho. Ah. Caralho, tá bom, eu queria passar na minha cidade com isso aqui, velho. Mas não tem água nessa porra. Eu queria passar com ele em cima do carro mesmo. Cara, você ganhou na Mega Sena, compra água pra sua cidade. Sim, não dá essa porra, Thiago. Que ideia, hein, velho? Aí se você ganhar de novo. Aí se você ganhar de novo na Mega Sena, aí você compra o iate. Sim, eu podia estourar a barragem aqui perto. Aí inundava tudo, aí eu podia andar iate por cima desse filho da puta. Então. Mostrando o dedo do meio, assim, ó. Então, vamos começar. É o Azimuth o quê mesmo? O mesmo, Thiago? 83, né? 83. BR. Então, eu compraria uma porra de um Azimuth desse 83, ou se tivesse alguma coisa um pouco maior do que esse, bota aí, quantos milhões? 30 milhões? Então, sim. De 250, né? Tem gasolina pra essa porra também, 30, deve ser barato. 30 já iriam embora, né? Põe 35 pra manutenção. É, 35 que eu ia botar um Xbox lá, TV de plasma, a mensalidade das paniquetes, né, pá... Com o iate desse, eu acho que a última coisa que eu ia fazer era jogar Xbox. Rapaz, mas o mar é meio chato também, né? Você vai ficar lá sem fazer nada. Rodrigo, com um iate desse, você não ia ficar sem fazer nada. Então. Mata. E no dia que você quer ficar no iate sem fazer nada? Então, aí, pô, pra começar, um iatezinho desse bacana, né? Aí depois, partiu, né? Dar a volta ao mundo aí. Ah, mas essa porra não dá pra dar a volta ao mundo. Claro que dá, pô. Vagabundo dá a volta ao mundo de veleiro, pô. Não vai dar de iate, Azimuth 83. Tá querendo desqualificar, porra, meu iate, cara? Você é um pobre, você não tem nenhum, você quer dizer, porra. Ah, é. Caralho, eu fiquei meio triste agora que eu vi esse iate. Bateu a realidade. Como eu nunca pensei nisso, iate no Brasil ali não é OLX, claro. Sim. Não, agora todo mundo fica falando que vai comprar total. Eu quero agora o veneno. O grosso do veneno. Vocês se vingariam de alguém? Não precisa falar nome? Mas se sim ou não, o que faria? Pô, claro. Eu compraria esse podcast que nós estamos gravando do grupo e tudo, né? Porque é um podcast que eu gosto muito, aí eu compraria só pra poder encerrar ele. Caralho. Ah, é. Mas você não tem vontade de se vingar de algum grupo, de alguma pessoa específica? O que você faria? Ah, cara, não sei não. Não sei. Foi uma pergunta muito assim, não consegui pensar numa resposta. Você não tem inimigos, Thiago? Cara! Meus O mundo é meu inimigo. Bicho, então pra você se vingar, você precisa ganhar mais de uma Mega Sena, hein? Ou não, né? Porque tem uns loucos aí que fazem um serviço de graça, é? Não, mas eu tô falando de se vingar com estilo. Ah, vingar com estilo? É, ele ia ter que ganhar pelo menos umas 3 Mega Sena aí. Ogiva nuclear e tal. Bom, eu tenho certos planos, porque eu tenho alguns inimigos, mas um deles, sem citar nomes, total, eu não sei se eu cheguei a comentar, nada contra, não sei se vai ser cortado, mas eu tenho uma bela de uma igreja evangélica aqui do lado da minha casa. Mas não, eu não queria me vingar deles, por incrível que pareça. Eu queria que o meu inimigo passasse o que eu passo. Eu queria comprar essa igreja do lado da minha casa, tirar ela do lado da minha casa e botar do lado da casa do meu inimigo e comprar a caixa de som mais foda que tem e falar assim, ó, canta desgraça que eu financio vocês. Era essa minha vingança. Eu acho que eu vou pensar no que eu faria com o dinheiro. Então, você tem que ser criativo, Thiago. Agora o Rodrigo já até sumiu já. Tô fazendo uma pesquisa aqui, cara, olha só. Vixe, ele gostou do iate. Tem um iate aqui. De 2 bilhões e meio. Tá? Só pra vocês saberem. Não é possível, isso não existe. 200 metros de comprimento e 27 de altura. É o Double Century. Double Century. Double Century. Isso não pode existir. 8 elevadores, tá? Ah, mas isso aí é o Rodrigo. O que é isso, né? Caralho, eu sou megalomaníaco, mas não igual a você. Isso não pode ser pra uma pessoa só. Mas se nós vai gastar, nós vai gastar, velho. Ué. Caralho, velho. Tem 2 heliportos nele. Se um já é absurdo, tem 2. Caralho. Ah, tá bom. Não, isso aqui não tem nem onde você pôr isso aí, velho. Rapaz, com uma porcaria dessa, velho, eu não volto mais pra terra. Não adianta. Caralho, ele é o maior que tem. Nossa, nunca mais, hein. Isso aqui é pra fazer inveja aos inimigos, hein. Caralho, velho. Ó, tem até garagem nele. Tem garagem nele. Velho, no, com um iate desse, eu faço igual o Mônaco lá, eu faço um país. Ninguém entra no meu iate, precisa de passaporte pra entrar lá. É, se você navegar em certas águas aí, você pode declarar que você é um país. Não é? Eu ainda não sei o que eu faria com esse dinheiro. Tem uma parada mesmo dessa, né, cara? Tem uns doidos aí que proclamaram os menores países do mundo, né? Um cara que invadiu uma plataforma de petróleo abandonado, fez um país. Botou a bandeirinha dele lá. João Carlos, aqui é o país do João Carlos. Foda-se vocês. Caraca, que lamentável. O cara fez aquele iate que você falou no Minecraft. Nossa, isso é muito lamentável. Fiquei triste agora. Tá me dando depressão. Vou comprar mais um iate. Caralho, velho. Ele fez no Minecraft. É triste demais. Ai, ai, ai. Caralho, eu queria ter um país pra mim. Mas, tipo assim, se você tiver um país, você pode fazer o que você quiser nessa merda. Cara, iates, mansões. Mulheres. Automóveis, mulheres. Eu acho que eu faria uma plástica em mim e sumia no mundo. Com dinheiro você precisa fazer plástica, cara? É pra não me reconhecerem. Não, você forja sua morte, rapaz. Se ninguém reconhecer o Batman lá. Do Christian Bale, quando ele foi pra Paris. O cara é o Bruce Wayne, o cara mais conhecido do mundo. Ele vai. Caralho. Tá aí? Rapaz, a gente tá falando. Eu seria o Batman? A gente tá falando do Batman de novo, né? Pai, eu seria o Batman? Pronto. Com 250 milhões, isso não dá pra ser o Batman, não, viu? Não? É mesmo, você não compra nem o Batmóvel dele. Nem a gasolina. Ah, é? Não, comprar acho que você compra. Agora manter. Porque comprar e manter é diferente, né, velho? Tá caro ser Batman hoje em dia, hein? Sim. Você já pensou que cada bumerangue daquele que ele manda lá deve ser uns 5 ou 15 mil? Aqueles que explode? Ah, mas aí ele deve ganhar pelo menos o dobro em cada remesso. Sim, ele escraviza Gotham. Ninguém vê isso. Então. Aquele fascista. Do Swenson, já fascista. Estão vocês falando do Batman de novo, cara. Pelo amor de Deus. Não tem jeito. Eu vou começar a fazer todas as capas de qualquer assunto de podcast que nós fizemos. Eu vou dar um jeito de encaixar um Batman. É, hoje isso tá. É, não que já não tivessem colocado ele nos holofortes há tempos. Mas agora isso tá muito explícito. Que nem, por exemplo, já tá rolando algum boato de que ele também pode aparecer no filme da Mulher Maravilha. Tipo, caralho, mano. É que nem eu tava comentando lá no trampo. acho que ontem. Eu falei, mano, nós vamos fazer um filme, tipo, do My Little Pony. Beleza, bota o Batman. Não, mas, não, dá um... Bota o Batman! Quem vai pegar o Little Pony lá? O Batman, pô! Os caras tão dando um jeito de colocar o Batman em tudo. Tá parecendo aquela época da Marvel também, que o Wolverine tava em todos os grupos. Aí, um tempo atrás aí, ó, até um tempo atrás era o Wolverine que tava passando por isso. Não, como eu tava falando pra vocês, eu tenho um plano. É, durante um ano, eu iria comer o que eu quisesse e fazer o que eu quisesse. Tipo, sabe aquelas coisas que você fala assim, não, eu não vou comer, eu vou comer até virar o... Sabe? Aí depois disso, de um ano de sacanagem, eu ia virar um homem saudável pra aproveitar o dinheiro. Ia comer aquelas porra verde, pepino. Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Ai. Agrião. Ia ser saudável pra aproveitar o dinheiro. É um plano meio merda, né? Escuta, mas não dá nem pra ser um herói assim, mais baixa renda, tipo Homem de Ferro? Porra, dá, sai com uma 12 aí na rua pra você ver, você vira herói. Ah, não, mas eu queria ter uma armadura da hora, pelo menos. Que armadura? Porra, falando em armadura e notícias estranhas, teve um cara que fez um blindado em cima, deixa eu ver se eu acho. Ele fez um blindado em cima de uma escavadeira e saiu atirando nos inimigos dele. Você pode colocar o microfone no mudo quando você digita, se você quiser. Ah, desculpa, amor. Tá, desculpa. Aqui, ó. É, maluco constrói um trator blindado. Aí, maluco destrói cidade nos Estados Unidos apenas em seu trator blindado que construiu. Ok. É, eles não falam aí, mas tem um vídeo falando. É, o cara, ele foi maltratado em algumas localidades da cidade dele. Ele falou assim, foda-se, eu vou foder com todo mundo. Ele fez uma parede de mais ou menos 30 centímetros de concreto e metal... Em cima da empilhadeira, como é que chama essa porra? É uma... Escavadeira. É escavadeira, porra, é isso aí. Aí ele botou e municiou essa escavadeira com rifle, sniper, e saiu matando e atirando pela cidade inteira. Se vocês verem o vídeo aí, ele destruiu a cidade mesmo. Inclusive, a delegacia foi a mais destruída que ele fez. É isso aí. Aí eles pegaram e encavalaram ele não conseguiu sair mais e ele cometeu suicídio. É, mas ele fudeu com todo mundo. Eu vou me fuder, mas vocês vão junto comigo. É, dois comentários dessa notícia. Primeiro foi anônimo. Ainda sonho com um dia em que alguém de muita coragem irá mandar aquela merda de Brasília para os ares. Ok. Aí tem um... Máquina brilhante. Entrar dentro tem que ter muita coragem, sabendo que não pode mais sair. Ok, mas o cara saiu. O outro mundo. É, morto, né? Demorou 10 horas pra tirar daquela porra lá. É assim mesmo. Que nunca, né? É, eu vi, achei aquela que eu falei pra vocês. Ó. Antiga base militar inglesa se transforma em menor país do mundo. Com 550 metros quadrados e 30 habitantes, o país é uma monarquia constitucional e está localizado a 10 quilômetros da Inglaterra, no meio do Oceano Atlântico. A nação que não é reconhecida pela ONU, mas quem se importa, né? Vem de títulos de nobreza e até... Isso importa com a ONU. É, dane-se a ONU. E até contas de e-mail. Vem de títulos de nobreza e até contas de e-mail. Olha aí. Caralho, eu posso ser nobre. Deixa eu ver. Quanto será que fica? Mano, você é doido, rapaz. Acabei de falar. 550 metros, 30 habitantes. Dá 10 quilômetros... Não, quanto será que fica o título? O título de nobreza. Pera aí, vamos ver aqui. Eu quero ser... Você quer ser um nobre? Sir Ronsec. Sim, sim. O governo britânico tentou expulsar o cara e a justiça do país. A justiça do país deu ganho de causa ao cara, velho. Eu imagino ele só com uma cueca e a bandeira do país dele gritando: vocês não vão me tirar daqui! Caralho. Olha velho. Só, Principado de Sealand. Cidade de Sealand, monarquia constitucional, monarca. Michael Bates, moeda. Dólar de Sealand. O valor é o atrelado ao dólar norte-americano. Caralho, velho. E ele pode fazer o que ele quiser lá dentro? É o país dele. Nada é crime lá dentro? Olha só. A fatia do PIB são $600 mil, o PIB, Produto Interno Bruto de Sealand, que é gerado pela chegada dos turistas que querem conhecer o país. Caralho, tem gente que vai lá mesmo. Caralho, deu certo. E olha só, o cara, além de ser um rei, né? Ele é um monarca, ele já. O país dele já tem um príncipe. Ó. Príncipe. Caralho, que fascista de merda, velho. Príncipe Michael, ele é. Né? Rapaz. Michael, eles não ligam pra gente. Rapaz. O cara simplesmente invadiu a porra da base lá, tava abandonado e falou: agora é meu e isso aqui é o meu país. Sensacional. E foda-se. E foda-se. Caralho. Espanhola registra a propriedade do sol num cartório. Mulher foi a um cartório para registrar o astro em seu nome. Ela explicou que não há decisão que proíba a posse do sol por indivíduos. É, eu acho justo isso aí. Ninguém falou que era de alguém. Ela tá certa, porque é dela, quem falou primeiro, né? Ah, ai meu Deus do céu. Sou proprietária do sol, estrela do tipo espectral G2, que se encontra no centro do sistema solar, situada na distância média da Terra de aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros, afirma a ata citada pelo jornal. A perplexidade dos funcionários do cartório os levou a consultar a lei antes de fazer a escritura. A nova dona do Sol, Angeles Duran, explicou ao jornal que existe um convênio internacional, segundo o qual nenhum país pode ser dono dos astros, mas não vincula isso aos particulares. Ela também explicou que um americano se apropriou de quase todos os planetas e da Lua, mas não do Sol. Ela afirmou ainda ter se apropriado da estrela por uso escorpião e por não existir nem haver conhecimento em 5 milhões de anos de nenhum proprietário até a presente data, segundo o jornal. A publicação recorda que agora a Angeles Duran terá que fazer uma escritura no registro de propriedade espanhol, só que esse organismo não tem competência sobre o sistema solar. Caralho, essa mulher é um gênio, velho. Ela não é um gênio nada. Eu vou falar que eu não quero é mais. É um gênio, sim, Rodrigo. Eu não quero mais receber mais luz desse astro. Eu quero que ela tire aquela porcaria de lá e vou processar e vou processá-la com multa diária. Pronto. Ela mesmo, né? Ela é burra pra caralho. Agora faliu. Que eu pensei. Quantas pessoas com câncer de pele podem processar ela? Faliu, cara. Caralho. Mas e a lua? A lua não dá rolo. Ah, não, tem as maré, caralho. É mesmo. As maré dá rolo. Casal de turistas chineses devolve o assento de privada tirado do hotel no Japão. É, um casal de turistas chineses devolveu o assento do vaso sanitário que eles haviam subtraído de um hotel no Japão. O hotel da cidade de Nagoya contatou a agência responsável pela viagem dos chineses após perceber que o assento da privada havia sumido do quarto que eles tinham ocupado. Caralho, os caras estavam levando o vaso mesmo. Mas você sabe que esses vasos do Japão não é igual ao nosso, né? Era só o assento ou era a privada inteira? Tudo. A privada inteira, o assento. Tudo. Os caras falaram assim, acho que tem alguma coisa estranha. Caralho, olha o tamanho da mala, velho. Deixa eu mandar o link. Caralho, velho. Pô, mas os assentos japoneses, o que falam é foda pra caralho. Eles têm até Wi-Fi, aquela merda. É, fala, toca musiquinha, joga perfume. É, um negócio sensacional. Cara, eu queria ter muito um assento daquele lá. Achei um link bom aqui, ó. Família encontrar carro 3 anos após estacioná-lo. Caralho, eles foram embora seu carro. Amor, acho que a gente esqueceu alguma coisa. E encontraram 3 anos depois. Aonde que eles deixaram esse carro? Vamos abrir a notícia. O Geral Sanctuary deixou um Honda Prata em um estacionamento quando foi fazer compras em maio de 2008. Mas o senhor de 80 anos, que sofre de demência, esqueceu onde tinha deixado o carro. Esqueceu de não lembrar mesmo. Mas tá no site do UOL, cara. Apesar de uma busca, o carro ficou perdido pelo estacionamento público até a atendente Charlene Harris notado parado por um mês e achado suspeito por estar muito sujo. Foi então que Lewis resolveu ligar para a polícia. É incrível que ele estivesse debaixo do nosso nariz todo esse tempo, disse o filho do Sanctuary, o Nigel, né? Nigel disse que o veículo, que ainda tinha um cartão de crédito no painel, funcionou bem, apesar de longa data parada. É uma verdadeira maravilha que ele tenha pegado de primeira, que ele tentou. O carro é bom. É Honda. Silêncio. Não, pô, silêncio não. Vamos ver aqui, ó. Homem queima carros para ter orgasmo com sirenes. Acho justo. Não é possível, cara. Ai, caralho. Vamos ver se abre o link aqui, ó. É do Terra. Leia essa notícia. Essa boa. Tá abrindo, não tá abrindo. Eu vou mandar o link, se alguém conseguir abrir aí, que eu não sei se é no internet. Não, abriu. É, um tailandês foi preso depois de incendiar dois caminhões em um carro, porque o barulho das sirenes da polícia lhe causava prazer sexual. Ele confessou que ateou fogo nos veículos e depois deu alarme para ver a chegada dos policiais e ter um orgasmo. Acabou, porém, denunciado por uma testemunha e seguido até a casa dele, na província de Odon Thani, Tailândia. O incendiário, que não teve o nome revelado, disse que começou um incêndio logo depois de sair de casa. A polícia acabou prendendo o homem depois que a testemunha o viu fugindo em um carro em chamas. Ele disse que estava estressado e com dor de cabeça, por isso decidiu fazer algo que lhe desse prazer. O homem acabou confessando ter incendiado dois caminhões e um outro carro na mesma noite. Conta hoje o jornal Conchad Luek. A polícia informou que ele já esteve preso por dois após ser flagrado em outros incêndios de carros. Ainda assim, conseguiu um trabalho de bombeiro voluntário. Atenda esse telefone aí, viu? Já atenderam. Cadê? Vamos ver. Olha que coisa terrível. Cara, eu tenho umas aqui que eu só vou ler a chamada, porque eu não tenho coragem de abrir essa notícia. Olha essa. Garota mata mãe pra ver Calypso. Ah, não é possível, velho. Já vemos que não foi só a lua que traiu, hein? O homem toma tiro na cabeça e descobre 5 anos depois. Esse do tiro na cabeça eu vi. Olha esse aqui. Perneta é preso por ter roubado um pé de sapato. Preso tem pênis mordido por rato e processa governo. Caralho, velho. Que mundo é esse? Tá vendo isso, caralho? Ah, em Minas Gerais, mano. Cavalo branco sozinho toma multa de velocidade. O cavalo? É. Eles voltaram o cavalo? Não, o cavalo branco sozinho toma multa de velocidade. Caralho. Ah, deve estar correndo lá. Vamos dar uma multa aí. Não, esse preso da multa tá foda. Família encontra alce morto vestido de palhaço em sua varanda. Caralho, esse dia foi louco. O que esses caras usaram, velho? Eu quero um pouco. Caralho, como? Como? He-Man usava espada para assaltar no Pará. Ah, não pode ser um negócio. Bordel de transexuais pega fogo e homem sai pelado pela janela do quarto andar. No, God! No, God, please, no! No! No! Ladrão invade casa no Reino Unido e rouba um pacote de bacon. Justo. O cara só entrou pra roubar só. Isso? Homem tenta processar mulher por greve de sexo. Eu acho justo, hein? Homem é preso após atropelar a própria mãe. Normal. Ele estava embriagado. Porra, imagina se não tivesse. Eu vi essa reportagem aí, cara. Ele tava doidão, a mãe dele... Ele queria sair de carro, a mãe dele não queria deixar. Aí ele pegou o carro, entrou no carro e foi embora, né? Aí a mãe junto. Não. A mãe tava do lado de fora. Aí o pessoal começou a gritar, volta aqui e tal. Ele vai dar a volta no carro assim e acelera. Eu acho que ele pensou que a mãe sairia da frente. A velha não saiu, né? Caralho, ele não pensou que sairia, não. Tô vendo o vídeo aqui, ele deu um capote nela. A véia voou, velho. Múltiplas fraturas. Então vamos lá, ó. E essa aqui apareceu recentemente. Pastor que diz que Deus pune gays com desastres naturais, tem casa destruída por inundação. Bem feito, se fudeu. Tom Perkins teve que deixar a casa numa canoa. Para ele, enchentes punem casamentos gays e aborto. Se fudeu. Caralho, agora só aparece oferta de arte pra mim. Cara, olha isso. Mãe bêbada invade escola com espada ninja para saber quem cuspiu na filha. Aposto que ela não descobriu quem foi. Caralho, eu me borraria de ver a mãe de alguém entrar com uma espada, velho. Sensacional. Essas daqui são... Você tá achando isso, Rodrigo? Essa aqui eu vou abrir, cara. Lobisomem fica nervoso e dá facada em exorcista. Eu vou ser obrigado a abrir essa notícia. Não, por favor, passa aí, caralho. Cara, eu botei lá no grupo lá, velho. Ah, eu tô em dois lugares. Tomara que o link esteja funcionando, velho. Enquanto isso... Acho que não tem. Criminosos são roubados durante assalto no Rio. Ladrão atira em próprio testículo durante o roubo. Caralho, velho. Tem outra aqui que eu preciso abrir. Stripper atira vibrador com a vagina e lesiona homem. Eu preciso ver isso, cara. Caralho, eu imagino o cara chegando no hospital. O que aconteceu, com senhor? Vamos por parte. Com fratura exposta. Caralho. O cara ficou com fratura exposta? Não, animal. Ah. Vou ver aqui agora, peraí. Mas eu tô falando, mas ele chegando com a fratura exposta ou com o vibrador fincado na perna, assim. O que foi isso? Caralho, velho. É, dependendo. Português de lingerie morre fazendo sexo com jegue. Que nojo. Um vagabundo que é muito doente. Fã de hip hop é condenado a ouvir música clássica. Garoto morde Rottweiler e escapa de ataque. Defunto é baleado dentro do caixão. Eu acho que ninguém se feriu, né? Ah, com certeza no Rio de Janeiro. Menina imita movimentos sexuais que viu no pornô para amiga e engole escova de dente. Sensacional. Mereceu. Caraca, que movimento era esse? Velho, isso aqui é surreal, ó. Gangue de mulheres mata lutadores anões. E depois tem gente que não acredita em Deus. Mulher de 136 quilos acaba matando o namorado sentando nele. Parabéns. Palhaço misterioso bate na porta de mecânico, o agride e desaparece. Por que não, né? Oh, o cara usou um psicotrópico muito foda aí, né? Bateu a cabeça. Vamos ver o que é mais. Ah, foda-se, eu vou tomar. Estuprador de bonecas infláveis é preso. Ah, porra. Não, cara. Por quê? Sacanagem, estuprador. Estragando. Nossa, a raia pula para dentro de barco e mata a mulher na Flórida. Ah, mas isso é normal, velho. A raia é o bicho mais do inferno que tem. Não tinha aquele cara que botava a cabeça dentro de jacaré e morreu com uma raia? É, cara. A raia tinha um ferrão, um esporão lá que ele não tava esperando e... Caralho, deve ter sido muita decepção, né, velho? O cara botava a cabeça dentro de jacaré, braçava anaconda. Que viadão bonito, hein? Ela lambia leão na boca, tu tá e morreu com uma porra dessa. Muito vergonha. Olha só, noivo mata três parentes ao comemorar casamento com tiros. Um turco, como, né? Casamento foi bom, hein? Poderia ser diferente. O cara resolveu atirar pro alto com uma AK-47. É? A chuva de balas atingiu os convidados. O pai da noiva e duas de suas tias morreram no incidente. Bom, já não tem sogro, né? Vamos ver, tô tentando abrir aqui. Prefeito atira na própria bunda ao ir no banheiro. Prefeito atira na própria bunda ao ir no banheiro. O prefeito do povoado colombiano de Ramiquiri, Rafael Augusto Galon, ficou ferido em uma das nádegas quando a arma que carregava nas calças disparou na hora que sentava no vaso sanitário. Ah, mas é compreensível, né, velho? Foi dar uma coçadinha. Ele foi sentar pra cagar, cara. Tirou as calças e atirou. Putz, nem tinha pensado nisso. Achei que tava... Deixa pra lá. O incidente aconteceu quando o prefeito guiava um grupo de homens que transportava uma réplica do Senhor dos Alabastros, figura que seria entronizada nesse povoado do departamento andarilho de Boyaque. Cerca de 200 quilômetros ao norte de Bogotá. Ao chegar ao local, conhecido como Santuário, Galon, 39 anos, entrou numa loja e pediu para usar o banheiro, que antes ouviu os tiros de uma pistola de 9mm, quando o prefeito sentava em um vaso sanitário. O prefeito disse que, além do barulho do disparo, sentiu um calor insuportável em sua nádega esquerda. Galon foi ajudado por seu filho, que o levou mais onde mais tarde foi transferido para Tunja, capital de Boyaque. Segundo a publicação, o paciente teve que ser operado, já que a bala atingiu o cólon. Os médicos a considerar o prefeito ter qualidade e repouso absoluto. Galon declarou que, por segurança, sempre anda armado. Ele também lembrou que que há 3 anos, ficou ferido em uma das pernas e quando tirava uma alta quantia de dinheiro do banco e uns ladrões atiraram nele. Ok. Normal, terça-feira. Ah, terrorista explode o ânus e fere príncipe. Estourou o quê? O ânus? Exato. Ah, caralho. Muito errado isso. Caralho, o que esse cara comeu? Vamos lá. O autor do atentado da quinta-feira contra um membro da família real saudita. Ele ficou levemente ferido. Tinha colocado os explosivos dentro do corpo, informou o jornal saudita Al-Riyad. Segundo o jornal, que publica detalhes do atentado, o suicida escondeu no ânus os explosivos que utilizou no ataque contra o vice-ministro para assuntos de segurança do Ministério do Interior. O terrorista pediu uma reunião com Abdul Aziz para anunciar seu arrependimento por vínculos com o grupo terrorista. Ele se dirigiu ao Palácio do Príncipe em Jidá e conseguiu passar pelos equipamentos de segurança do edifício, sem que fossem detectados os explosivos em seu corpo, afirma o jornal. Durante a reunião entre os dois no palácio, Abdul Aziz recebeu um telefonema e, Enquanto falava, os explosivos foram detonados e o corpo do suicida, que estava a uma distância de 2 metros da vítima, ficou destroçado. Agora é recente, hein? Fãs do Justin Bieber são confundidos com usuários de crack e acabam presos no Rio. Vocês estão ligados, né? Que eles estão já faz 5 meses antes do show e eles estão esperando lá o show dele. E aí se atrasa pro Enem. O que você acha disso, Rodrigo? Thiago? O Rodrigo já saiu da conversa já, pelo jeito, não deve nem mais. Você saiu? Né? Tá, gente. Então, quem? Aí, você ficaria lá, Rodrigo? Ficaria. Com um taco de beisebol, esperando ele chegar. Caralho, 5 meses, velho. Não. Não, velho, sério. Eu só... no ouvido dessas pessoas. Eles nunca mais ouviram. Caralho, nada. Pra você esperar um filho, são 9 meses. Os caras estão 5 do Justin Bieber. Mas aí a culpa é sua, velho. Se você teve um filho, criou errado, ele vai gostar de Justin Bieber. É isso que eu falo. Eu tô falando da expectativa. Quem que espera 5 meses por alguma coisa, velho? Cara, os caras não fazem nada. Eles acordam e vão esperar o Justin Bieber. Não, não pode. Não pode existir isso. Ah, são adolescentes, cara. Se revezam lá. Esses moleques não fazem nada mesmo. Já ficam em casa na internet o tempo todo. Não, se revezam, não. Tá todo mundo lá. Tô vendo aqui, ó. Tá uma galera. Tem uns que se revezam. Cara, o Thiago tá sabendo, hein? Ah, eu li a notícia. Ah, sei, li, né? Sei, li. Eu sabia que eu tô conhecendo esse gordinho aqui. Tem um gordinho na foto. Olha essa aqui. Chinês bêbado acorda com controle remoto no ano. É normal. Calma que vai ficar melhor. O exame de raio-x revelou o motivo das dores de Huan Xien, de 19 anos. Depois de uma noite de bebedeira, na imagem aparece um controle remoto com pilhas evidentes que ficou entalado no ano dos jovens. Uma brincadeira dos amigos do flat dele. Ele foi ao hospital. Aí o médico fala, né? Nós não sabíamos o que era no começo. Havia um pouco de sangue, mas ele não disse nada sobre um controle remoto. Não conseguíamos acreditar quando vimos o raio-x, disse o Dr. Wei Lunzi, de Hunan. Ele vai ficar bem, mas o controle já era, disse o médico. O cara tem um bom humor ainda. Cara, por essas e outras que eu não fui médico, viu? Eu não sei o que eu faria numa situação dessa. Tem que abrir o cara? Pai, é cirurgia, né, velho? Não dá simplesmente... É cirurgia? Não dá pra você enfiar botar um, sei lá, um desentupidor, assim, no, e puxar. Eu acredito que não saia. Eu acho que é só medida de cirurgia, né, cara? Uma cesáreazinha aí, básica. Ah, tem aquela história que o meu tio falava que era coisa, mas eu aposto que um monte de tio já falava dessa história, que essa história é de tanta gente que eu acho que não é de ninguém. Que a menina foi brincar com uma garrafa de Coca-Cola e ficou presa, e foi no hospital, e ninguém sabia o que fazer. Pra menina, isso teve um coroa, velho. Tem um vídeo no YouTube que foi, se não me engano, foi uma garrafa de cerveja. Procura essa notícia aí. Então, aí todo mundo fala que tem que quebrar a garrafa, não é? Não quebra não, cara. Tem que fazer cirurgia. No YouTube tem um vídeo, cara. Eu vou tentar achar, do coroa dando entrevista. Quando tava solitário, né? Eu fazia, mas nunca deu ar, nunca entalou. Velho, uma garrafa de cerveja. Você imagina, uma garrafa de cerveja. Ele via inteira. A garrafa olhar pra ele. Falava, opa. Hoje tem. Caralho. Mas uma garrafa entrar assim, o que ele botou? Não entra seco assim, não é possível. Bom, também não posso duvidar das habilidades onásticas dele. Eu só achei curioso a sua curiosidade, viu? Não é curioso? Como é que o cara conseguiu enfiar a garrafa, caralho? Velho, tem um vídeo no Dailymotion. Procura aí. Homem introduz garrafas no ânus. É esse caipira aí, esse cara com cara de pedreiro aí. Sempre tem uma do vovô aqui, quer ver? Vovô, manda ver, vovô. No, God! No, God, please, no! No, no! Nossa. Caralho, tiver que abrir a barriga do cara. Entrou lá dentro mesmo. Tem um vídeo dele falando, velho. Tem um vídeo. Caralho, mas é um animal mesmo. Eu não julgo a pessoa, mas, né? É que ele escorregou. Sim, caralho. Escorregou. Rapaz, não tem essa de escorregou, velho. Se o cara escorrega uma garrafa dentro, ela não ia chegar tão profundo, não adianta. É porque já tinha costume. Caralho, é muita vontade. Caralho, velho. Essas horas eu não queria ser médico, não. Mãe e filha trabalham juntas como strippers na Flórida. É normal, um negócio de família. Caralho, velho, eu tô vendo a cirurgia do cara. Não, isso não pode existir. Tirou a garrafa, será que alguém usou ainda? Devolveu o casco? Bom, vamos encerrar, né? Tem que devolver o casco, né, cara? Tem que devolver o casco, ah, velho. O cara poder comprar cervejinha no final de semana. Cara. O cheiro devia estar incrível, hein? Ah, credo. Chega, né? Chega. Vamos encerrar com essa daí mesmo. Vamos ver se esses caras aparecem aí depois. Vamos ver, aí se der, nós gravamos outro mais tarde. Beleza. Beleza, então obrigado pra vocês que vão ouvir esse podcast aí. Ou já ouviram, ou vão ouvir, ou sei lá o que mais eu tô ouvindo. É, compartilha o podcast, mostra pra sua mamãe. Isso. Eu não mostra não. Poupa não, mostra pra mamãe, fala assim, mamãe, olha aqui que podcast bacana. Não, poupa ela, não, pelo amor de Deus. Ninguém será poupado. Eu não me arrependo de nada. Polonês exibicionista se mata via internet. Ok. Normal, a gente faz isso todo dia. Ok, até a próxima, pessoal. Tchau, beijos. Tchau. Naldo, vai fazer a micareta, ensaiar pra micareta agora, vai. Beleza, vou colocar uma música tema no final do cast e excelente. Tá bom. Pira, pira, pirou, pirou em Salvador. Desenterrou essa, hein? Unidos do Caralho A4 também. Desde os tempos mais primórdios, o caralho tá aí, tá aí, tá aí. Alvando as vaginas, alvando as meninas. Tique, tique, de família. Desde os tempos mais primórdios, o caralho tá aí, tá aí, tá aí. Foi liso e veiudo, pedido de cabeçudo. Nossa, puta aí. Aí, ó. Pronto, já fechou o carnaval. Beijos, abraços e até a próxima, hein? Fui. Fomos. Deitado todo dia, ainda de pé. O Zé dorme acordado todo dia. O dia não quer raiar o sol do dia. Toda trilha andada com fé de quem crê no ditado de que o dia insiste em nascer. Mas o dia insiste em nascer pra ver deitar um novo. Toda rosa é rosa porque assim ela é chamada. Toda bossa é nova e você não liga se é usada. Todo carnaval tem seu fim. Você já tá vendo o que, que acontece aí com os filmes da Marvel aí. Porra, as porras têm que sair da Marvel pra poder ter um pouco de... Não vou falar nem polêmica, mas de realidade, mano. Porra. Por exemplo, eu como leitor de quadrinhos, eu não devia nem estar falando essa merda, nem sei o que, tinha que falar essa porra no quadrinho. Mas como leitor de quadrinhos, cara, eu peguei aquela fase da DC do Alan Davis, né? Do Alan Davis, cara. Acho que não é o Alan Davis, eu tô falando merda. Gavião, ó, essa merda da Marvel. Do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde. Porra, tu lembra? Ah, Neil Adams. Neil Adams, exatamente. Do Neil Adams lá, essa fase do Neil Adams, cara. E, porra, você tem aquela viagem que eles fazem pelo... Sem destino, né? Aquela viagem que eles fazem pelo país, resolvendo as tretas cotidianas e... E assim, tem aquela grande edição, né, do Neil Adams também, do Ricardito, né, drogado, sabe? Até ele e o Dick. E aquele viadinho. Exatamente. Rapaz, então, até o... Até na Marvel, cara. Eu vi isso na Marvel durante um tempo, porra. Com o problema do o viadinho lá, o filho do Norman Osborn. Como é que é? O Harry. O Harry, exatamente. Porra, o Harry era um drogado, velho, sabe? E você... Nossa, aquela parte lá que ele tava de duende lá e... No, acho que no banheiro da escola que ele foi lutar ou alguma coisa assim. Pegou o Harry lá, injetando nele lá. Porra, cara. Que aí doeu nele, mano. Cara, aquilo ali era muito bacana, velho. Era uma conscientização, né? Hoje o pessoal é tipo assim, ah, eu quero ver luta, né? Eu quero só porrada. Meu negócio é só porrada. Não indo muito assim contra quadrinho e tal, mas o pessoal sentiu isso no novo filme do Dragon Ball que saiu aqui, aquele Retorno de F. Porque foi só porrada, cara. Saiu já esse filme, cara? Saiu. Já tem já pra você ver aí na... Não. Saiu no cinema essa porra? Com dublagem, saiu no cinema. Essas paradas? Tudo. Ah, é o retorno do Freeza, né? Isso. O Freeza volta dourado, né? Isso. Ah, tá. Não sei do que se trata essa porra. Eu sei que é o Freeza voltando mais uma vez. Ele volta aí, tipo assim, na minha luta eu não lutei a sério com todo o meu poder latente, que eu nunca precisei treinar. Mas se eu começar a treinar, eu vou ficar muito foda e vou lá e arregaço a terra. Ah, entendeu? Valeu, fodão. Aí chega lá, os caras já estão mais foda que eles e fica nessa escala evolutiva, tá ligado? Evolutiva, né, entre aspas. Um ficando mais forte que o outro a cada minuto. E é isso que o povo quer, tá ligado? Ultimamente, os caras querem saber de porrada. Foda. Então, cara, e aquela parada, são as porradas estéreis, né, velho? Aquele, porra, o Hulk cai na porrada lá com a Hulk Buster e não sai um sanguinho do nariz do Hulk e destrói a porra toda. Ninguém, cara, não tem um estilhaço de vidro pra cortar o braço de ninguém. Ah, velho, pela puta que pariu, tá foda, velho. Mas o corpo do Hulk é invulnerável a vidros. Cara, não, do Hulk, eu tô falando de qualquer outra pessoa. Qualquer transeunte que tá andando lá não toma uma pedradinha na cabeça, velho, não acontece nada. Não, só sai sujos no máximo, né? Exatamente. Às vezes nem isso. Cai um prédio, o cara só sai sujo. Porra, e aquele bagulho, né, cara, é sobre esses filmes da Marvel. Caralho, esse último final... Me deixou puto. O Homem de Ferro constrói a Verônica lá, né? O Hulk Buster lá. Pra combater o Hulk. Ele consegue combater o Hulk. Ele nocauteia o Hulk, né? Exato. Se você tem essa porra dessa armadura, pra que você precisa do Hulk? Não defende, filho da puta. Não defende porque não tem defesa essa merda. Não, aquilo ali é tipo assim, nós temos algo pra parar ele, mas vamos dar uma confiança, ou esperamos que nunca precise usar. É que nem o Batman que tem os arquivos pra derrotar a Liga inteira lá e não usa também. Porra, o Batman tem esses arquivos da Liga já, porra. Desde aquela Liga da Justiça ano 1 que eu escuto essa merda aí. É, então. E nada que ele usa, né? Ele usa pois pra... É. pra ele usa, porque a Liga, né, a Liga no início, né, eles deram uma ajeitada, né? E tiraram o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman da fundação da Liga, né? Aí ficaram só os buchas lá, o Lanterna Verde, a Canário, o Ajax, né? O Caçador de Marte, o Flash Barry Allen e o Snapcar, né? É o mascote, né? Então, aí desde esta porra que tem essa história de lá do Mark Wade, lá em 1900 e porra. Não, já era anos 2000 essa porra, não era? Acho que já era anos 2000, na Liga 1. Porra, aí tinha o Aquaman também, ó, tão insignificante que eu até esqueci esse merda. Aí tinha o Aquaman também, aí eles lutam contra a Patrulha do Destino. Porra, tem umas histórias legais, cara, é muito bom. Eu vira e mexe, eu pego essa porra pra reler. Liga da Justiça ano 1 é muito bom. Mas, caralho, assim, pra tu ver, nessa época, o Batman já tinha essa porra desses arquivos pra derrotar a Liga inteira. Ah, velho, sabe? É papinho, cara. Qualquer visão de calor acaba com o Batman. Qualquer um. Né? Fala no cu, velho. Pô, sempre que o cara gosta tanto do Batman. Não, já... Eu vejo aquele Legião dos Heróis no Facebook, né? Aí, caralho, essa semana mesmo... Aquilo, cara. Eu não sei porque eu comecei a acompanhar aquilo lá. Acho que foi algum teste aí que eles fizeram que... Eu fui fazer e já deixei a página curtindo, tá ligado? Aí de vez em quando eu vejo uma matéria interessante ali e clico. Mas teve uma que... É, aí teve uma que foi... A chamada foi assim, acho que diretor explica por que que o Batman conseguiria cair na porrada com o Superman no filme. Ah, eu só li a chamada assim e eu falei, tá, obrigado. É, valeu. É, porque eu, é que nem muitas tirinhas que apareceu aí, né? Quando saiu aquele trailer. Me diga, você sangra, aí o Superman só dá uma rajada, acabou a briga. Porra, entendeu? O Superman, na hora que ele quiser, ele mata todo mundo. É só você ver em Injustice. Em Injustice, a HQ, né? Você vê muitas vezes que ele teve a oportunidade de matar o Batman lá. E ele deixou claro que ele matou porque ele não quis. Cara, você quer ter uma ideia do que seria o Super-Homem Unleashed, cara? Porra, tu procura aí que tu consegue achar scan tranquilo dessa porra. Mas corta isso, Ronaldo, corta isso. Por incrível que pareça, é do Mark Waid também, a gente tava falando dele aqui. Meu irmão, é uma HQ chamada O Irredimível. Caralho, velho. Tem que ver, aquela história clichê do alienígena, né? Que vem salvar a humanidade, que vem nos conduzir, nos proteger, não sei o quê. Mas, caralho, ele tá infiltrado, ele tá já fazendo parte da sociedade, tá lá de boa com ele lá, pá, seguindo a vida, não sei o quê, apaixonado pela repórter. A mulher dá uma cagada pra ele, e tal, não sei o quê. Eu sei que por algum motivo ele se rebela. Eita porra, me lembrou o Dr. Manhattan lá do Watchmen. Agora vamos mudar de assunto. E essa merda desse trailer do filme do Pica-Pau? Vai tomar no cu, viu? Cara, eu vi essa porra desse trailer, velho. Uma merda. Eu não sei o que passa pela cabeça desses caras, velho. Eles não viram o fracasso, entre aspas, que foi Zé Colmeia, Smurfs, até os Garfields. Cara... Que lixo, velho. Por quê? O único que eu vi o trailer uma vez e nunca chegou a sair era o projeto que eles tinham pro Hong Kong Fu. Mas aquele parecia que ia ser legal, mas hoje em dia, com essa experiência que a gente tem a respeito dessas animações, esses filmes com personagens 3D, eu vejo sobre o galera reconhecer que ficaria uma merda também. Qual o problema desses caras, velho? Por que eles não voltam a fórmula do Macelada pra Roger Rabbit, o próprio Space Jam, e botam um personagem 2D lá no lugar, fazendo filme junto com os atores reais, cara? Por que essa porra de 3D, de personagem renderizado 3D, com porra, não passa verossimilidade, cara, não tem profundidade, o personagem não tem peso, ele parece um boneco 3D flutuando entre o mundo real, assim, é uma droga, cara. Porra, os Smurfs com lixo, se você olhar essa parada. Ah, putz, cara, por quê, cara? Não tinha um filme com o John Travolta nesse negócio de desenho também, que tinha uma gostosa, que era o desenho, que aí ela virava real? Cara, não, acho que não era com o John Travolta, não, era com o Brad Pitt esse filme, cara. Eu também lembrei dele, mas eu não lembro do nome, não. Mas esse com o Brad Pitt é muito bosta, cara. Vê aí na internet que você vai ver. Isso, era Brad Pitt, tá certo mesmo. Mas a mulher do filme era gostosa. Eu não lembro quem que era, ela era famosa também. É o Mundo Legal. Ele usa um terninho branco, que ele, na verdade, ele meio, entre aspas, que morreu ou algo assim. E a personagem lá, quando o mundo real, quando ela se torna real, ela vira a Kim Bessinger, na fase gostosa. É legalzinho, cara, é legalzinho. Qual é? Claro que você tem que estar drogado pra assistir. Se você estiver drogado pra assistir, aí você vai ver milhões de outras coisas, que é muito, muito louco. Esse aí é o Mundo Proibido, tem a loirona gostosona e tal, mas... acho que esse veio depois da cilada para o Roger Rabbit, né? Que eles tentaram embalar o sucesso e não deu muito certo. Cara, eu também concordo com o líder e eu acho que deveriam ficar no máximo Space Jam e uma cilada para Roger Rabbit. Tanto que tá vindo Space Jam 2, né? Vamos ver o que sai dessa merda aí. Tenho certeza que Space Jam 2 vai ser com 3D. E outra, esse desenho do Pica-Pau não vai ser a loucura que era o desenho, né, cara? Não vai ter graça pra gente velhaco. Ah, mas o Space Jam novo aí que eles estão falando que vai ser até com o LeBron James aí, deve ser com os personagens já 3D, tipo esse Pica-Pau aí, Garfield, essas Smurfs, essas merdas aí. Isso me cheira a merda. Ah, cara, esse Pica-Pau aí que vai pro cinema é baseado no novo desenho do Pica-Pau, né? Então, já é merda total. Sei lá, mano, eu ainda acho que o Space Jam, os caras vão enxergar isso que estamos enxergando e vai sair o 2D que nem o primeiro. Não, é, cara, mas tinham três Pica-Pau, se eu não me engano. Tem o Pica-Pau maluco, o Pica-Pau biruta, que é o melhor de todos, o pior, o mais ruim, o direto do inferno lá, que daquele do episódio, o famoso episódio do rachador lá. O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Que faz assim? Não, assim... Ah, morei! Eu não fiz! Eu fiz! E se fizer... Outra vez, te passo lápis. Então não posso fazer... Foi isso que eu disse, nada disso. Que tal assim? Gostou, Sarja? É isso, assim que o rachador faz. Ei, você é um rachador. Cara, esses eram o Pica-Pau que os caras tinham que adaptar, mano. São os melhores. Agora esse novo desenho aí, que merda, viu? E tem o Pica-Pau lá que... dançou, que teve um episódio dos anos 60 lá, que ele vai dançar com a menina e o Zé Curubu lá, o Zé Curubu tá aquele cabelo de escovinha. E depois disso ainda teve um Pica-Pau mais recente, são quatro na verdade, né? Teve um Pica-Pau mais recente e depois tem as novas aventuras do Pica-Pau, onde ele tem os sobrinhos dele lá, que é mais recente, entre aspas, aí, anos 90, se eu não me engano, que esse é pura fezes. Mas o tinha que ser o Pica-Pau biruta, velho. Esse é o Pica-Pau que vale. O resto, nem leva em consideração. Eu tenho um DVD Piratovski aqui com, sei lá, aquele ripado de TV hippie, aquele ripado de televisão aí com 200 episódios de Pica-Pau, velho. Eu sempre assisto essa merda. Rapaz, aquele episódio de que o guarda tá esperando, tá lá atrás da pedra, lá da placa, querendo pegar um rachador, aí o Pica-Pau pergunta o que é um rachador. Ele fala, ah, o rachador é aquele cara que quando passa, ele fala... O Pica-Pau fala, ah, entendi. Quando ele passa, ele faz... Aí o cara, não é. Ele não faz... Ele faz... Se você fizer... Te passo o lápis. Oh, nós não vai ler comentário da galera, não? Que comentário? Não, a gente não lê, não. Comentário de quem, cara? Porque não? Ué, põe um post lá no Face, pedindo comentário. Ah, que se dane. Neverlands, a sua loja nerd na internet. Acesse www.facebook.com/neverlandsln ou lista.mercadolivre.com.br/Neverlands. Aqui você encontra action figures, estátuas, efeitos e tudo de melhor com um preço justo e acessível a todos. Neverlands, a sua loja nerd na internet.